Ela é tipo agiota, empresta a soltar cocota. O Necão da Estrela! Tira o pé do chão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Eu tenho que dançar aí agora, viu? Com ela não tem chacota nos pés e ela não chora. Que menina foda, dessas que nós gosta. Ela é tipo agiota, empresta, solta, cocota. Vem com a minha cota, que meu bonde bota. E hoje nós comemora e a santa fica de fora. Mas se for gostosa, vem com a gente embora. As meninas solta a cocota e a gente bota. Mete, come, some, tipo lobisomem. Sente o cheiro de longe, atrás de cocota. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota. Vem com a gente, bota, bota, bota, bota, bota. Vem com a gente, bota. Mete, come, some, tipo lobisomem. Sente o cheiro de longe, atrás de cocota. Bota, bota, bota, bota, bota. Vem com a gente, bota, bota, bota, bota, bota. Mete, come e some. Vem com a gente, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota. Vem com a gente, bota, bota, bota, bota, bota. Portal do Arrocha. Eu vou namorar a calculadora porque ela sabe dar o valor. Com ela não tem chacota, nós pedi, ela não chora. Que menina foda, dessas que nós gosta. Ela é tipo agiota, empresta, solta, cocota. Vem pra minha cota, que meu bonde bota. E hoje nós comemora e a santa fica de fora. Mas se for gostosa, vem com a gente, toma. A mina solta, cocota e a gente bota. Mete, come, some, tipo lobisomem. Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota. Bota, bota, bota, bota. Vem que a gente bota, bota, bota. Vem com a gente, bota, bota, bota, bota, bota. Vem com a gente, bota, bota, bota, bota, bota. Vê se vem, bota, bota, bota, bota. Vem gostosinho, vem botando, vem, vem. Bota, bota, bota, bota. Vem baixinho, baixinho, baixinho. Vem cá, filha. Vem cá, vem cá. Você que tá dançando melhor aqui. Vem cá. Aqui, ó. Atrás de xoxota, bota, bota, bota, bota, bota. Vem com a gente, bola. Bota, bota, bota, bota. Não tem dó não, bota mesmo, vai. Vem com a gente, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vem com a gente, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vem com a gente. Mete com some, tipo lobisomem. Sente o cheiro de longe, atrás de cocota. Bota, bota, bota. Mente, come e some, tipo lobisomem. Não sente o cheiro de longe, atrás de cocota. Ela é tipo agiota e é dessas que nós gosta, tá bom?